Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life, porque, olha, o Brazilian Way of Life... É zoado. Tá cada vez pior. Ainda bem que nessa edição a gente vai ter um cara... Vai falar com ele, que ele é o extremo oposto do Brazilian Way of Life. A antítese do motorista de SUV. Exatamente. E aqui o mote é desmascarar alguns dogmas, fazer os nossos reais desabafos sobre a real necessidade das coisas e o principal, escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhê que o mundo tenta nos empurrar goela abaixo. Eu já quero avisar os senhores passageiros que todo mundo já sabe, obviamente, que o tema dessa edição é dedicado a quem viaja. Daí o cara fala, não, mas porra, viajar é legal pra cacete. Que... Não, não é quem viaja. É a você, pessoa linda, maravilhosa, que tem bastante grana e que, além de viajar, fica esfregando na cara dos demais, os que não vão porque não tem dinheiro ou porque não querem. O Alexandre, ele me... Essa semana inteira, falando que era soco no meu nariz nesse episódio, porque eu andei postando umas fotos no Facebook. É que vocês não têm o Walter no WhatsApp. Aí vocês iam ver o que é uma ostentação. Mas enfim. Ele fala que quando eu vou pra um lugar ou outro, é só selfie, é close em nuvem, não sei o que lá, e ele fica meio amaldiçoando. Se vocês quiserem, eu posto aqui. Só do sovaco do Cristo Redentor da última semana, deve ter umas 15 fotos em sequência do Walter. Eu confesso que às vezes eu exagero um pouco, mas não é ostentação. O meu álbum do Facebook tá aberto só pros meus amigos, inclusive. É como se fosse o álbum de casamento do Alexandre. Eu vou na casa do Alexandre, ele vai lá e fica, olha aqui. Isso aqui é quando eu tava bêbado. Aqui é quando tava cortando minha gravata. É assim que funciona. Mas tudo isso é anti-ostentação da minha parte, né? Como vocês podem ver, eu sobrevivo até hoje graças ao dinheiro da gravata. Mas enfim, essas pessoas, na verdade, quem vai ser atacado são esses viajantes que aí ficam aí batendo suas fotos e postam as milhares de imagens que eles fazem desses lugares, né? E obviamente que tudo a fim de ganhar muito like e inflar o seu ego ali. Aí na sua autoajuda interna ele pensa... Olha só esse bando de imbecil babando ovo pras minhas fotos. Olha só, eu tenho 40 anos, eu estou aqui na Disney, não tem nenhuma criança do meu lado porque cara, eu não tenho filhos. Cara, a Disneylândia pra uma criança, eu já acho um grande problema. Boring, porque minha filha gosta, mas nunca vai. Nunca vai, eu não vou deixar. Uma que levar uma criança pra Disney com 5 anos é uma maluquice porque exato, não vai lembrar no futuro. Exato. Levar com 10 também, eu não acho legal. Segundo o Alexandre, tinha que levar pro Beto Carreiro World. Fica falando em Disney, eu me lembro, eu era criança, nos parques de diversões da periferia, eu lembro que um garoto foi picado por uma cobra dentro de um carrinho de bate-bate. Isso sim é aventura, não é montanha russa do Pateta, não é nada. Aí que é um brinquedo roots, que realmente tem adrenalina. Daí tem essa galera, vai pra Europa, aí você não aguenta mais de tanta foto da porra da Torre Eiffel, e o cara vai pra Barcelona sem ter a menor ideia de quem seria Gaudí. Mas tem uma foto do sua em Barcelona. Não é, há controvérsias para com aquela foto. Você tá sentado lá no banco do Gaudí. E ainda tem os piores, né? Tem aqueles que vão viajar de navio, que eu odeio também. Quem faz cruzeiro, cara. Eu tenho uma raiva de quem faz cruzeiro. Uma que eu me enjoo. É, exato. Eu me enjoo quando eu pego o trem. Imagina dentro de um cruzeiro. Pode ver, é lugar de Balzac, que não pega ninguém. Pode ver, cara. E aqueles caras que também não pegam ninguém, eles tentam o amor em alto mar. Mas a gente não vai meter o pau em vocês, não se preocupem. A gente vai meter o pau nessas pessoas que vão, viajam, que matam leões no Zimbábue e fazem uma selfie do lado do cadáver. cadáver do felino lá. Essas pessoas vão ser atacadas hoje. Então, meus queridos, tenho aqui do meu lado um rapaz que gosta de postar suas fotos no Facebook, de dizer que é um cidadão do mundo, que viaja pra cacete, e ainda quer botar de bom moço, quer falar que, não, eu sou um pobre fudido. Não, não, eu sou um pobre fudido mesmo. Eu vou falar aqui pra você, Alexandre Moreira. Semana passada você falou que se hospedou na pousada do Corsário. Eu entrei lá no site... Refúgio do Corsário. Refúgio do Corsário. Eu entrei lá no site e eu vi o preço das diárias. É 400 pratas. Mas isso faz tempo. E não custava 400 pratas. Eu fui na época do antes do RV ainda, meu amigo. Antes do Jack Sparrow hypar, né? Muito antes, muito antes, cara. Então... Eu sempre me hospedo em hostels, né? Que é aquela... Mas é coisa de hipster, hein, Walter? Não, eu tava pesquisando. É coisa de pobre... Quem vai pra hostel é hipster. É pobre fudido. É pobre fudido. Desgraçado. Um hipster não se submete a tomar um café da manhã que consiste num balde cheio de pães que as pessoas ficam escolhendo, apertando um por um. É isso mesmo, cara. O que você vê de marca de digital em pão, em hostel, cara. Exatamente. É só dedão que nego afundou pra ver como é que tava. Exatamente. Ah, vou pegar esse queijo aqui. Pá! Ah, essa manteiga. Pá, cara. Mete a mão. Aquele bando de turista sujo. Pega a boqueira também. Pega caneca, a boqueira. Porque o cara que tá ali no hostel é um cara que é fudido, que não tem dinheiro. Inclusive, na noite anterior, ele deve ter feito seu jantar numa lata de lixo. Eu só fico nesse lugar, que é onde o meu dinheiro alcança. O lugar mais caro que eu fiquei não foi no Refúgio do Corsário, foi num Ibis. Dormiu com o pé pra fora. Eu dormi com o pé pra fora. Dormir eu não digo, mas no Ibis, pra cagar, você caga com os pés pra fora do banheiro. Você, né? Caga com os pés. E se você tiver em duas pessoas, é foda porque você deposita suas fezes no trono e não tem janela. 4 quartos pra um lado e 4 quartos pro outro, a galera fica reclamando. Né? Comeu abóbora ontem, né, seu filho da puta? Então é assim, cara, é uma viagem sem glamour nenhuma. São sem glamour, mas a gente há de convir que Walter Rezende vai pros melhores lugares do planeta, né? Walter Rezende sempre está no... Walter Rezende tem fotos ao lado da Torre Eiffel também. Ele tem aquela clássica foto que, em perspectiva, ele tá segurando a Torre de Pisa. Nunca estive em Pisa. Tem fotos nas gôndolas de Veneza. Nunca andei numa gôndola. Nunca naveguei numa gôndola, porque aquilo custa 200 euros, meu amigo. Olha lá na Estátua da Liberdade se não tem Walter Rezende. Olha se não tem Walter Rezende nas Torres Gêmeas. É um tourist guy. Acho que foi o selfie mais famoso, né? E eu não sei que tipo de pau de selfie ele usou, porque as mãozinhas... As mãos estão muito pra baixo, muito, né? Pra baixo. Segurou com o pé. Ou realmente um pau de... literalmente um pau de selfie. Mas vocês podem olhar. É que o Facebook... Tentem ser amigos dele no Facebook. Bota lá um pedido, uma solicitação. Quem sabe ele aceita. Aí você vai poder ver... Onde Walter Rezende esteve? Em todos os cantos do mundo, todos. O Walter esteve em todos os continentes. Na casa dele, ele tem um daqueles mapas que as pessoas botam os pins, onde eu já tive. Não tem. Olha, ele já tá na segunda papelaria em busca de pins, cara. Não, esse não. Cara é o cara que mais tem pins no mundo. O Waze vai chamar o Walter pra trabalhar, cara. O Alexandre, gente, a lua de mel dele foi em Noronha. Olha o que o cara tá falando de mim. Em que condições eu fui? Qual de vocês, ouvintes, já comeu uma recém-casada em Noronha? Poucos, pouquíssimos. Mas não vou... Volto a falar. Graças à gravata. Da onde veio, Alexandre, o fomento? Garrafa de uísque. Uma garrafa de uísque cheia de notas de 10, 20, 50, 100, porque não, até dólar tinha. Mas da onde veio? No casamento ali, naquela passada de pires que a galera dá. Que é legal. Gente, o bom de casar é a festa, viu? Vai por mim. E a galera corta a gravata, passa o sapato da mulher e pega dinheiro. É um recolhe de grana, é uma passação de pires. E eu paguei a pousada com uma garrafa de uísque cheia de notas de real. E foi perto daquele acidente do Air France lá, não foi? Que tava exatamente. Posso te contar essa história que eu acho excelente? Nessa semana a gente tá falando de turistas ostentadores. E nesta semana a gente tem a antítese de tudo isso, que é Ney Melo Jr. Olha o que ele fez. Ele passou por 6 países, rodou 13 mil quilômetros aqui na América do Sul. No quê? Numa SUV? num Jeep 4x4 que custa quase R$1 milhão? Não. Que carro, Alexandre? Uma Veloster. Uma Veloster. Uma Veloster que nada mais é do que uma Brasília. Olha só, uma Brasília que funciona. Uma Brasília. Uma Brasília boa. Uma Brasília que não rouba ninguém. 1978. Ele rodou uma... Se você, em algum momento, rodando pela América Latina, há 3 anos atrás, viu uma Brasília bege com uma bicicleta barra circular em cima, era esse cidadão e a gente vai falar com ele. É isso, daqui a pouco. Até lá, vá tomando porrada na tua cara. Mas só pra eu falar aqui dessa história de viajar e da minha lua de mel, que eu acho que eu nunca contei pra ninguém, eu cheguei lá em Fernando de Noronha sem ter reservado, porque que fique claro, você fala que eu fui pra Fernando de Noronha, todo mundo vai achar que eu fiquei na pousada do Luciano Huck. Eu tenho certeza que o que não é verdade. Eu ganhei as passagens da minha irmã que trabalhava numa companhia aérea, ou seja, eu não gastei um centavo, foi abatido dos benefícios dela, ela tá certo que ela deixou de comer porque cortaram o vale coxinha dela, mas eu ganhei as passagens, viajei com uma garrafa de uísque cheia de dinheiro. Como essa garrafa se encheu de dinheiro? No casamento do Alexandre teve aquela coisa que só tem da ponte pra cá. Eu duvido que no casamento do Luciano Huck teve, que é cortar as gravatas. Cortar a gravata. E cada pedaço de gravata você vende por uma grana ali. E eu sou muito bom nisso, né? As pessoas me contratam, inclusive, pra cortar a gravata, que eu sou um bom cortador de gravata, que quando o cara oferece só R$5, eu só deixo o cara cheirar a gravata. Que bom vendedor de pedaço de gravata. Precisando, é só 10% que eu cobro, viu, querido? Aí o Alexandre foi pegando a grana das pessoas e enchendo. Não, não fui pegando, me colocaram isso. Lá. Foi enchendo uma garrafa de uísque que ele mesmo tinha matado um pouco antes. E foi enchendo de notas. Cara, a garrafa no final ficou linda, cheia de dinheiro. Foi. Parecia uma cueca de um doleiro ali, foi ótimo. E aí eu cheguei lá em Fernando de Noronha sem reservar lugar, sem cacete nenhum. Foi no dia 30 de maio de 2000 e alguma coisa. E não tinha ninguém foi pra Fernando de Noronha naquela época, era um maio, ninguém viaja. Chegando lá, eu cheguei no aeroporto e você tem que pagar aquela taxa pra você vai ficar na cidade e blá, blá, blá. E chega uma mulher me abordando, você já tem onde ficar? Eu falei, não tenho onde ficar. Ah, eu tenho uma pousada assim, assim, assado. E começou a falar todos os benefícios da pousada dela. Curiosamente, uma pousada que eu já tinha sacado na internet, eu sabia exatamente como era a pousada dela. E ela fez toda a promoção, eu falei, não, obrigado. Ela falou, não, mas calma, porque eu falei, não, eu falei, eu preciso de um negócio mais barato. Ela falou, não, mas calma, vamos negociar. E o que ela tava falando em R$2.000 uma semana inteira, caiu pra 800. Que era o conteúdo da garrafa. Que era o conteúdo da garrafa. O que acontece? Eu finalizei a negociação com ela assim, olha, moça, eu não te conheço, você não me conhece, eu não sei como é a tua pousada, pode ser um muquifo do tamanho do mundo, acabei de casar, eu tô levando essa moça aqui pra uma lua de mel, vai ser a primeira vez que nós transaremos, e eu não poderia levar essa moça pra um lugar qualquer, mas eu tô aqui, eu sou um pobre fudido, e você tem uma pousada, eu preciso de você, você precisa de mim, vamos fechar essa negociação. Ela, ah, tá bom, você... Ah, você tá no ramo errado. Não. Você tinha que trabalhar no mercado de ações. Vendendo carro. Tinha que vender carro. A hora que ela bateu em R$1.000, eu falei pra ela, eu fui com a sua cara, sem ver a sua pousada, sem saber como é, sem saber se você cozinha bem o café da manhã, porque vai me reforçar, que eu vou precisar. R$800. Ela falou, cara, você foi o turista mais maldito que eu já vi chegar em Fernando de Noronha e conseguir baixar o preço. Mas vamos bater o martelo. Só falta você matar um golfinho agora. Beleza, cheguei lá na pousada, eu falei, putz, a tua pousada é muito legal. Mas no último dia eu falei pra ela, eu já conhecia a tua pousada. Ela quase me matou. Por quê? Um dia depois caiu aquele avião da Air France. Fernando de Noronha, porque todo mundo achava que tinha caído perto de Fernando de Noronha. Achavam que os sobreviventes iriam nadando até aí. E eu ia pra praia e ficava procurando um corpo, cara. Eu quero ser o primeiro a achar. E no outro dia, a cidade lotou. Todas as pousadas entupiram de repórteres, de curiosos, de revista caras, do cacete A4. Todo mundo tava lá e aí não tinha lugar. Aí a dona da pousada falou, olha só, eu tô cobrando R$4 agora. Mas essa foi a minha viagem que você tá querendo botar na conta da ostentação aí. Eu acabo de contar a minha história pra vocês. Olha que história de miséria, cara. Já fizemos juntos viagens miseráveis também, né? Já muitas. Já fizemos churrasco em roda de F1000 também. É verdade. E aí o cara fala assim: ah, a gente vai pra Maresias. Aí todo mundo já imagina eu e Walter Rezende passando um gel no cabelo, botando uma camisa polo, que à noite a gente vai pra balada da Adriana e Galisteu. Não. Bêbado, de chinela havaiana, uma bermuda surrada, jogando sinuca e queimando um acém em cima de uma roda de F1000. Ah, fomos pra Maresias. E o maluco, que daí as fotos postadas são só as fotos do mar bonitinho. Sim, claro. Aquelas bundas redondas que passam na nossa frente. Sim, todas. Em momento algum se posta a foto daquela muvuca de arroz e feijão que você levou daqui pra economizar, né, lá. Pra não comer lá. Eu cheguei na praia e já fui tirando do porta-mala um Tupperware com salada de alface do dia anterior. O Alexandre falou assim: não, a gente tá aqui, a gente não vai comer isso. Ele pegou o Tupperware cheio de alface e deu uma bica. Peraí, é meu almoço. Não. Você tá em Maresias? Mas no fundo, o Walter, brasileiro gasta bastante fora, né? Inclusive tem causado problemas na balança comercial. E eu espero que de todas as coisas boas que uma crise possa fazer com o país e com as pessoas, é isso, que os brasileiros parem de viajar, não parem de viajar, mas pelo menos fiquem mais econômicos, não vou nem dizer no dinheiro, mas econômicos nas fotos, cara, porque eu não aguento sequência de fotos. Eu tô bloqueando pessoas no Facebook. Alexandre já me deu um bloco. Já. Já é o tempo todo, é foto de sovaco de Cristo, é foto do lado. Qual é a diferença você que vai pra Disney e tira a foto do lado do Mickey? Primeiro que as brincadeiras da Disney, eu falei do Beto Carreiro World, já tá bem evoluído o Beto Carreiro World. Tá certo que você vai pisar numa bosta de zebra, mas é um lugar que já dá pra frequentar. O Beto Carreiro era o Steve Jobs do entretenimento aqui no Brasil. Era. Quando ele morreu, tal como a Apple nos Estados Unidos... Ah, desandou, né? Desandou, cara. Aí a pessoa vai lá e posta eu com o Mickey. Daí do lado é um boneco maldito, alguém que tá suando dentro daquela porra, daquela tal roupa. Tal como um pão de cuscuz, tal qual um vendedor de algodão doce na praia com a roupa do Frajola. Cara, eu já vi um vendedor de algodão doce na praia desmaiando. Mas dizem que o índice de pessoas que têm pressão baixa e trabalham na Disney é altíssimo por conta de trabalhar com aquelas roupas ridículas. Eu tava vendo um documentário, é muito realmente, a Flórida é um lugar que eu espero nunca botar meus pés na minha vida. E um lugar muito quente. Olha que eu tenho pin na sua casa ali na Flórida, hein, Walter Rezende? Não, nunca. Então você de shortinho e andando de patins de quatro rodas? Não, com uma cobra amarela enrolada no pescoço. Não, nunca. E diz que nas paradas que tem durante o dia lá na Disney, né, com os caras vestidos, né, de personagens, rola muito desmaio do cara vestido de Pluto. Tá. É o seguinte, se o cara estiver passando mal em cima de um carro alegórico, o sinal é levantar as duas mãos pra cima. Certo. Porque aí já vem um monte de paramédico pra resgatar. E são todos ticanos. Cara. Panamenhos. Cara. Filipinos. Hondurenhos. Hondurenhos. São esses caras que são obrigados a ficar dentro da roupa do pateta. Você lá. Você que sai de governador Valadares, vai tentar a vida nos Estados Unidos, na Flórida, trabalhando literalmente de pateta. Se fodendo. É, cara. Enquanto seu primo, um pouquinho mais abastado... Vai lá tirar fotos e ficar ostentando. Mas eu tenho as minhas teorias com relação à viagem, não vou ficar defendendo aqui, senão o atacado vou ser eu. Porque eu acho que as pessoas não precisam mais viajar, acho que as grandes locomoções mundiais acabaram atrapalhando tudo. Você acha que dá pra fazer tudo pela internet? Eu acho que dá pra fazer tudo pela internet, conhecer o mundo, dá pra você ficar na sua casa, é muito mais econômico em todos os sentidos. Pagando só R$32,20 no plano de internet. E eu que sou um sociopata, meu amigo, e eu odeio ficar do lado de novos nessa. Ricos, porque o meu problema são os novos ricos. E quem viaja é novo rico. E se tem alguém que eu odeio, é um novo rico. O novo rico é chato. Eu odeio a pessoa de calça jeans e tênis de R$1.000, tênis que foi feito pra pessoa correr. Exato. E se você quer distinguir um brasileiro, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja em Tóquio, seja numa caçada no Zimbábue, se tiver de calça jeans e com tênis de R$1.000, tênis de corrida de R$1.000, é brasileiro. É brasileiro. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Esses novos ricos, eu sou um pobre velho. É melhor ser um pobre velho do que um novo rico? Eu sou pobre velho. Você encontra um... Você vai viajar, você vai conhecer a parada, ver qual é que é. Você vai pelo menos com um pouquinho de bagagem de informação. Você chega em qualquer parada e encontra os turistas brasileiros ali pra selfies, apenas pra selfies. Estão cagando do lugar de querer adquirir um pouco de cultura. Porque você tá ali, né? Você vai pro Himalaia, você quer ter a doença das alturas, você quer ter sensações, mas essa galera não, estão lá para os selfies. Bom, eu que sou um cidadão... Tudo bem que eu já fiz alguns. Ai. Pessoal, quem quiser me adicionar no WhatsApp aí, eu vou mandar fotos pra vocês. Bem que eu já fiz alguns selfies, eu tenho sim telhado de vidro, são só selfies. Ô Alexandre, antes de começarmos a falar com o Ney Melo Júnior, o nosso viajante de Brasília, vamos ler alguns e-mails. Recebemos e-mails, viu, pessoal? Isso. Bastante. Eu sei que tem gente que vai reclamar aí que a gente tá metendo pau. Quem tira muita foto de viagem e quem faz check-in em banheiro de aeroporto pra provar o tempo todo. Tá aqui, pá! Aguardando o avião. Mal presente o tempo todo, meus amigos. Foto de asa de avião, né? Foto você de asa de avião. Não. Faz uma procura aí. Asa de avião no Google. Cara, só do Walter tem umas 20. Asa do avião. Mas o Walter ele coloca assim na legenda: asa do avião partiu Barcelona. Eu nunca botei. Asa do avião partiu, dessa vez, Argentina. Eu nunca botei hashtag nenhum. Asa do avião, dessa vez, eu tô indo pro Tahiti. Asa de avião, casa da mãe do Alexandre. Alexandre, vamos ler os e-mails aqui? Vai lá. Vamos lá. Recebemos muitos e-mails, pessoal. Não vai dar para ler todos, obviamente. A gente selecionou alguns poucos aqui. Até porque esse programa já tem entrevista e tudo mais. Já tá ficando comprido demais. Muitas pessoas querendo falar das suas histórias de viagem. Gente que já começou metendo pau sem nem saber o que a gente ia falar. Mas, enfim. Temos aqui um e-mail do cara que sugeriu este episódio, que é o Marcelo Stuart. Ele nos conta o seguinte, abre aspas: se há uma raça pior que gente pobre de espírito, ainda não conheço. Os ricos de espírito também me incomodam. Né? Gente que viaja para outros países e fica rotando isso, antes e depois da viagem. Ora, não é inveja. Gosto de conhecer as histórias das pessoas. Aqui onde eu trabalho, uma das meninas, durante suas respectivas férias, por duas vezes viajou pra França e agora vai fazer um intercâmbio de um ano. Tô no bistrozinho, tenho certeza que ela fala. Tô aqui no bistrozinho do lado do Senna. Eu já falei, cara, quando eu tô fora de casa, um lugar que eu como é a comida da gôndola do Carrefour, onde eu compro e vou comer na praia. Uma vez eu comi no cemitério. Olha só, cara. Que era o único lugar. Qual gótico. Tem um casal de amigos nossos, o Leandro e a Renata, que eles foram pra França e o Leandro inventou de dar uma sapecada na Renata num dos pés da Torre Eiffel. E comeu ela lá? E simplesmente a Renata voltou grávida dessa pecada. Ou seja, o Murilinho, que é o querido filho deles, que sempre está na nossa convivência também, foi feito ali numa das dos pés da Torre Eiffel. Mas ele tirou, cara, selfie? Não sentando tirou. A mijona? Deveria. Voltando ao e-mail, abre aspas. E qual é o problema? Ora, deve fazer já uns 3 meses que ela só fala isso o dia inteiro. Tudo é desculpa pra ela falar sobre essa maldita viagem que nem aconteceu ainda. E como sabem, gente pobre de espírito não anda só. Ah, não anda. Em bando, sempre em bando. Se reúne de gente mais miserável ainda que ficam dizendo coisas como: ai, que poderosa, passaram um ano inteiro fazendo biquinho. Ou se não, lembra de trazer um vinho da França, tá? Ou até mesmo: nossa, vai comer macarons à beira do Senna. E a campeã: você poderia estar tirando uma foto com seu MacBook aparecendo só um pedacinho da maçã ao fundo da Torre Eiffel. Puta que pariu. Quem fez bico nessa hora foi meu orifício anal. De pessoa querida, desejei que ela fosse logo e não voltasse nunca mais. Afinal, aguentar por mais 5 meses contando como foi ter passado um ano lá, provavelmente lavando latrinas, comendo porcaria de fast foods. É isso. Se fudendo pra estudar igual aqui, mas sempre pousando de cachecol nas fotos, porque isso é bonito. Eu preferiria beber água do Rio Sena dos anos 60, que era pura bosta, que ter que ouvir isso. Muito bom, gente. Muito... É bem por aí, cara. A pessoa vai, se fode. E por que não faz uma selfie com a luva amarela dentro da privada? Exatamente. Ah, tô aqui na França. Eu tô aqui lavando a latrina. Sarkozy cagou e estou agora lavando, cara. A gente recebeu mais um e-mail aqui. É o seguinte... É, do nosso querido Daniel Fonseca. Não tive uma vida muito recheada de viagens, a não ser visitar a minha avó que morava no Boqueirão. Boqueirão. Litoral também. Paulista, pra quem não tá ligado. Isso. Boqueirão, cara. Quantas histórias boas do Boqueirão. Rodando mais um pouco, você tá lá em Peruíbe. Peruíbe também. Que lugar beleza. Que Alexandre vai e volta com bichográfico. Então, a única geografia que eu... é um bichográfico que entra debaixo da tua unha. Então... Dando sequência aqui no e-mail do nosso querido Daniel. Agora, com um pouco de mais sorte, a carreira acadêmica me levou para viajar para alguns lugares fora do Brasil. Mas não é por isso que eu fico esfregando na cara dos outros maravilhas de se viver e passear em outros países. Ele devia ter aberto, uma aspa aqui, viu, Walter Rezende? Ele não abriu essa aspa. Não, mas ele aqui, eu acho que ele tá ostentando um pouco. Então. As maravilhas, né? De passar por outros países. Ô, Daniel, eu acho que aqui você deu uma volta resendada. Pra todo mundo dá uma volta resendada, né, cara? Mas dando sequência, ele fala assim, mas uma coisa que me irrita muito são aqueles babacas que dividem as suas viagens em forma de salame. Muito bom. Sem citar nomes, lugares ou blogs, vou contar um caso de um casal de amigos que me enche o saco. Assim como eu, eles são acadêmicos e passaram algum tempo fazendo estágio na Europa por coisa de 4 meses. No início, antes da viagem, eles fizeram um blog para ajudar outros interessados nos programas acadêmicos que nos mandam ali para estudar para outros países. Até aí tudo ok. O problema começa quando os mesmos continuam postando coisas de viagem, tanto no Facebook como no blog, até hoje. E daí ele frisa... Porra, já fazem 4 anos que eles voltaram. Já estão quase no segundo filho depois da viagem e ainda ficam pagando de guias turísticos. Sei que eles viajaram por muitos lugares e que deveriam ter bastante conteúdo para mostrar para os outros, mas fazer isso por 4 anos, tem coisas que eles postam e que nem existe mais no lugar do passeio. É igual o Muro de Berlim, foto do lado do Muro de Berlim. É igual eu botar uma foto de um corpo boiando em Fernando de Noronha. Não é, cara? Eu não tenho coragem de postar foto minha da época de que eu casei. Nenhuma, hoje. As pessoas fazem isso bastante recorrência. Por quê? Eu não posso, porque o meu corpo era bonito naquela época, cara. Será? Agora que eu tenho corpo de casado, cara, mas nem que a vaca tussa, meu daddy body não me permite fazer esse tipo de coisa. Ô, Alexandre, eu acho que a gente já pode conversar com o nosso convidado. Vamos. Josebeck já tá com ele na linha aqui pra falar com a gente. Deixa eu só mandar um se fuder pra um outro que mandou um e-mail aqui pra gente, o Adolfo Correia. Ah, né? esse merece. Olha só o que ele tá fazendo. Ele mandou um e-mail pra gente dia 22 de julho. Ele falou assim, hoje é 22 de julho e eu estou em Buenos Aires pra fazer uma conexão para Bariloche. Até aí tudo bem, mas veja os detalhes. Isso é bacana se eu não tivesse que esperar 10 horas no aeroporto pra fazer uma conexão. Isso também é uma ostentada, né? Ele deu uma ostentada, deu uma volta resendada aqui. O nosso também. Detector de ostentação foi e captou, viu, o Adolfo? Aí ele coloca assim, puta lugarzinho fudido, lugar de rico falido do caralho. E é a mesma coisa que falaram que eu tenho casa no Murumbi e vou passar o final de semana no Guarujá. É verdade, cara, que bosta. E porque ele ainda fala aqui que vai mandar um pão de mel metido à besta pra gente. Um alfajor? Um alfajor. Traz um vinho, cacete. Então o Krausebeck já tá aqui na linha com o nosso aventureiro. O aventureiro de Brasília. Exatamente. Tudo pronto aí, Krausebeck? Nós estamos na linha aqui com o Ney Júnior. Você vai nos dar muitas dicas nessa nossa edição aqui, porque afinal nós estamos falando com um rapaz que há 3 anos atrás, né, fez uma aventura sensacional. Esse cidadão pegou um carro que vocês, ostentadores, não pegariam nunca nas vossas vidas. Você que dirige uma SUV nunca se meteria a andar 13 mil quilômetros numa Brasília 1978. Isso, é 1978. E ela ainda está com você? Não, por incrível que pareça, eu vendi ela há 2 semanas atrás. Nossa. Se eu soubesse, teria comprado. É, cara, vixe, ó, deu um aperto no coração. Inclusive, o rapaz comprou um cara de São Paulo. Acho que viu a história na internet do carro. E ele gostou muito do carro. Eu tava precisando de dinheiro também. Alisei de São Paulo pra cá, dei uma volta no carro e levou embora. Ô, Ney, o que que te deu na cabeça quando você falou, putz, vou entrar numa Brasília e vou percorrer... foram quantos países que você rodou nessa viagem? Olha, foram acho que 5 países. É Bolívia, Peru, Chile, Argentina e Paraguai. E também eu já volto ao Brasil, né? Então, 6 países total, os países que eu percorri. E o que que te deu na cabeça, assim, pra você, vou entrar nesse carro e vou embora? Como é que foi essa história? Eu já tinha esse sonho desde meus 15 anos de idade, né? Eu sempre gostei desse tipo de aventura, assim. Quando eu era mais novo, a minha ideia era fazer de moto, né? Moro aqui no interior de São Paulo, Araraquara, né? Meu pai mora em Florianópolis. Então, eu chegava nas férias, eu tenho esse carrinho que eu comprei, gosto muito dele, né? Gostava, né? E chegava nas minhas férias, eu queria ir pra praia, né? E meus amigos aqui, pô, eles davam risada, né? Só tinha medo de ir comigo pra praia, porque o carro, acho que era 1.000 quilômetros daqui, a praia. Ah, esse carro não vai aguentar e tudo mais, né? Eu falei, meu, esse carro aqui é capaz da volta no mundo, pô. Aí me surgiu a ideia. Comecei a planejar a viagem e a viagem acabou acontecendo. E uma coisa que me assusta, porque eu não teria coragem de fazer, não de Brasília, eu faria com certeza, mas é o fato de ir sozinho, viajar tanto tempo sozinho, assim, cara, não te dá uns perrengues, assim, sabe, puta que pariu, nem que fosse alguém pra eu dar uma cotovelada do lado, não tenho aqui. Eu não me sentia sozinho, sabe? Entendi. Inclusive, durante essa viagem aí, aconteceu coisas, assim, que você fala, não acredito que tá acontecendo isso, sabe? Tem umas coincidências absurdas, assim, que vinha ao meu favor, sabe? Ah, o universo acaba conspirando, assim, né? Uma das histórias, aconteceram várias, né? Mas uma muito interessante que vem a esclarecer isso que eu tava falando, eu tava no Peru, no deserto do peruano, né? E, pô, não tinha nada na estrada, a estrada vazia por horas. Era a subida dos Andes, das cordilheiras. E eu tava indo numa cidade chamada Arequipa, que é a cidade branca, né? E pra chegar nessa cidade, a subida da cordilheira é uma subida muito íngreme. E eu vim com o carro andando, assim, por várias e várias horas nessa subida, e forçava muito o motor. Foi uma subida em segunda marcha, mais ou menos, uns 50 por hora. Caraca. Quando chegou nessa cidade de Arequipa, essa cidade era lá em cima, nas montanhas, né? O carro estava muito quente, né? Então, o que que acontece? Você deveria ter desligado o carro, ou, quer dizer, ter andado um pouco o carro, para ele voltar à temperatura normal dele, né? Mas como eu cheguei na cidade, eu desliguei o carro, tive que parar na cidade para conhecer os pontos turísticos e tal, e voltar pro carro, né? Eu andei um pouco o carro, e o carro parou de funcionar. Eu falei, puta, ferrou, né? Era sábado, as coisas também fechavam lá, como aqui no Brasil. E aí, né, veio um senhor e veio falar comigo, né? O que que você precisa, né? Eu falei assim, não, tô tranquilo. Eu tava meio ressabiado, porque ali no Peru, interior ali, é perigoso você ser assaltado, é muito perigo de assalto, né? E eu fiquei com medo do cara, né? Eu falei assim, ó, meu carro quebrou, eu preciso saber em que rua que eu tô pra marcar aqui no meu mapa, porque eu vou procurar ajuda e quando eu voltar eu preciso achar o carro aqui, né? Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo, pega as suas coisas que estão no carro, põe ele na minha casa que eu vou te ajudar. Aí você falou, ferrou, o cara vai me roubar tudo que eu tenho. É, então. Depois de muito medo, eu coloquei as coisas, porque eu tava meio na refém do cara, não tinha muito o que fazer, o carro tava inclusive na contramão, entre rastro e virar o carro. Esse cara me ajudou em tudo, ele chamou o mecânico dele, ele, no final eu tive que dormir na cidade, porque já era muito tarde, também pra ir embora. Era aniversário da cidade, então tava tendo shows folclóricos, né, tradicionais daquela região. O cara me mostrou tudo, meu carro quebrou exatamente em frente à casa dele. Vendo no meu blog lá, você vê a foto dele, eu tô com a foto, ele tá abraçado no carro. Ainda bem que você citou o lance do teu blog, tá lá, pessoal, é neyjunior52.x.com. Dê uma caçada no Google aí, porque a história dele é muito bacana, recheada com fotos sensacionais. Fotos sensacionais. Não só de lugares, como de pessoas. Eu li no seu blog toda essa sua aventura, eu vi que você esteve pelo salar de Uyuni, é um lugar que eu gostaria de conhecer algum dia na minha vida. E como é esse lugar, assim? É inóspito e tal? É porque eu sei que é difícil de chegar lá, até mesmo de avião, os aeroportos são distantes. A Bolívia não tem um ministério de turismo tão favorável assim. Como é lá? Ah, cara, o lugar é muito lindo, assim, e logo que eu cheguei na cidade de Uyuni, a própria cidadezinha lá de Uyuni tem uma pequena estrutura, assim, sabe? Assim, até que razoável para ser Bolívia. Porque Bolívia, putz, é difícil achar uma estrutura boa, viu? Fora de La Paz ali. O pessoal, o povo local ali, quando logo que eu cheguei, eles não gostam muito de falar onde fica o salário, né? O caminho correto. para chegar neles, porque eles ficam a uns 30 quilômetros, mais ou menos, da cidadezinha, sabe? E como eles ganham dinheiro com o turismo ali, de você contratar as vans para te levarem até o salário, então eles não gostam de falar o caminho correto e tal. Tem muitas estradinhas de terra ali, sabe? Eles deram uma cariocada, eu passei por isso no Rio também, cara. Eu fui pedir informação pro taxista. Só que o Alexandre perguntou onde era o oceano e o taxista não quis falar para ele. Não foi só um veículo defasado tecnologicamente que você levou. Você levou também uma bike, correto? E não era uma Giant, não é verdade? É, eu levei uma barra forte com sucesso de carro. De tecnologia, assim, acho que não tinha nada. Usei a bike para fazer alguns, dar umas voltas na cidade e tal, e o caminho da morte na Bolívia, né, que é o caminho de La Paz a Coruico, né, que é a estrada da morte. Aí eu fiz com a bicicleta. E você fez numa barra forte o caminho que se chama Caminho da Morte. Eu imagino que o sistema de freio da barra forte não seja muito favorável. É, então, o pessoal, que assim, lá eu contratei um serviço turístico, né, que eles levam você até o topo da montanha, precisa descer de bicicleta até Coruico, né? Então você começa a uma altitude de 5 mil metros de altitude e você vai até 1.000 metros, sabe? Uma descida super íngreme, né? O pessoal todos lá que estavam lá era tudo de bicicleta com freio a disco, né, e tudo mais. Aí chegou eu de barra forte, cara, ó, a galera caiu de cara, né? Pô, a pessoa naquele sábado, eu não acredito que você deixou com essa porra, né? Engraçado que como a descida era e a barra forte pesada pra caramba, né? Eu também sou pesado, peso uns 100 quilos, né? E na descida, cara, pô, eu passava todo mundo. A barra forte uns 80 km por hora na descida lá. A pessoa diz que eu não veio, Giant, eu passo podando todo mundo. Aí só o instrutor que fica na frente, né, que o primeiro cara lá que toma conta, o cara desce no puta cacete, né? É. Eu colado atrás dele, eu só não passava porque ele não deixava, senão eu ia passar todo mundo. Eu imagino um dos caras com a Giant lá, que pagou suas 10 mil lascas nela, aí o cara jogando no chão, essa porcaria, tá perdendo pra uma barra forte. Aqui no Brasil, no interior, a gente ainda tá habituado com isso, mas você vê uma pessoa rasgando as estradas aí de 5, 6 países, numa Brasília, que tava muito bonita, eu vi as fotos, com uma barra forte em cima, e em alguns momentos as pessoas te abordaram e falaram assim, cara, você chegou dos anos 80 agora, o que você tá fazendo aqui? Quase como um DeLorean. DeLorean ao contrário, as pessoas te olhavam meio como se você fosse um Matt McFly, cara? Pô, eu fui parado em todos os postos policiais da estrada, cara. O policial estava de longe, aquela porra vindo com a bicicleta no teto, né? Mas, pô, que negócio é esse, né, cara? Todo mundo, eu fui parado em todos ali, né? Tanto pra pagar propina, como pra... O pessoal dava risada, né? E rolou muita propina. Rolou muita propina, você teve que molhar muita mão de policial que parecia ter saído da série do Chaves? Principalmente na Bolívia, eu tive até que montar uma carteira falsa de dinheiro, porque... Com dinheiro falso também, né? Dinheiro de porque banco... Porque eles cobravam muitas propinas. Dinheiro de banco imobiliário, você entregava e falava, isso aqui no meu país vale muito. É, eu montei uma carteira com carteirinhas vencidas, assim, de supermercado, e peguei um pouco de dinheiro, coloquei na carteira, porque os caras intimidavam você, sabe? Eles faziam você descer do carro, aí se levavam, tipo, numa cabana do lado da estrada... Engraçado, é estrada de terra ainda, hein? Falar pra você. Que estrada de terra. Aí você descia e tal, aí fechava a portinha da sala e começava, ó. Você não tem autorização pra circular aqui, eu vou fazer uma autorização pra você, tem que pagar tanto, sabe? Puta que pariu. Aí eu falava, ó, eu infelizmente só tenho isso aqui na carteira, sabe? Não tenho aquela carteira falsa, né? Eu tô viajando aí, tô sendo patrocinado, tenho pouquíssimo dinheiro e tal. Aí eu dava lá, é que como a nossa moeda na época era bem mais valorizada que o Bolívar, né, que é a moeda boliviana, sabe, sei lá, R$5 só, e pra eles era um dinheiro até razoável, que e eles acabavam liberando. Eu li no seu blog que você tinha uma tática para passar nesses pontos policiais, que eu acho que você aprendeu com um casal de motociclistas, que era falar pro guarda uma história. Como é que era isso? Tem um cara lá em Potosí, encontrei com ele, tava questionando a respeito das propinas e tal, né? E ele falou assim, ah, meu, chega pro guarda e fala que sua irmã casou com um militar aqui, né, meu? Ele falou o nome do cara lá, um nome padrão lá, que eu nem lembro o nome mais. E fala pra ele que sua irmã casou e que você veio visitar ela. Na hora que você falar esse sobrenome aí, o nome do cara, eles já vão te liberar, porque eles não querem chutar de saco. E isso funcionava, Ney? Quando ele me ensinou isso daí, eu já tava já praticamente no final da Bolívia, né? Já tava saindo da Bolívia, que é o ponto crítico do negócio. Mas aí eu usei isso aí na Argentina. Na Argentina me pararam também e começaram a falar que a bicicleta tava meio solta no carro e tal. E eles começaram a me questionar o que eu tava fazendo lá. E aí eu comentei, falei assim, ó, minha irmã casou com... Maradona. Com é, aí eu vim visitar ela e tal, sei lá, mas na hora os caras me liberaram, não, pode ir embora e tal. Os caras quase falam, não, vamos chamar os batedores pra te levar. Né? É, vamos botar bandeirinhas da Argentina nos paralamas da Brasília. Você tem que dar seus pulos, cara, porque é incrível, cada um com as suas malandragens, eles dos lados deles, você tem que usar os seus também, senão... Então, inspirado na sua história, o Walter tá maluco aqui, ele já me falava de ir pro Salar lá já há algum tempo, e agora ele tá maluco, fica o tempo todo batendo aqui na minha tecla, vamos comprar uma Brasília. Pois é, eu tô ensandecido, eu preciso ir pelo menos até o Uni, não precisa ser uma Brasília exatamente, sei lá, uma Kombi, um Chevette, qualquer coisa. Mas o mais importante é essa dica que você deu, que é o seguinte, lá, a hora que eu estiver rasgando a Bolívia, dentro do meu automóvel com mais de 30 anos, eu posso falar que a minha irmã casou com o primo do Evo Morales e que aí tá beleza. É, tem que ser alguma coisa desse tipo. E eu vou falar, assim, pra você fazer uma viagem dessa daí, principalmente entrando na Bolívia, não dá pra você ir com um carro mais moderno. Quer dizer, até dá, mas você fica muito visado a roubo e questão de corrupção policial. É complicado, viu? Falar pra você. Complicado é a anti-ostentação, tá vendo? Exatamente. Salva a vida. É nesse ponto que a gente queria chegar. A anti-ostentação, ela salva a vida do ser humano, né, cara? Salva, com certeza, cara. Questão de peça também, de reposição e tal. Propina, com certeza, se você tiver com um carro mais moderno, você vai ter que acabar pagando pra ser liberado, né? Chupa ostentador. O Ney, eu e o Alexandre, a gente tá pensando em fazer de Kombi. Você acha que uma Kombi aguenta e avisado? Tô. Inclusive, depois vocês precisam entrevistar esse cara, chama Thiago Mazuca, eu tô acompanhando ele. Thiago Mazuca é um rapaz aqui de Aparecida do Norte, ele tá indo pra uma CG, ele foi pra Ushuaia de CG, e agora ele tá indo pra o Alasca, com uma CG. O Alasca? Ele vai, ó, olha a viagem desse cara, ele saiu de Aparecida do Norte, ele já foi pra Ushuaia. Ele tá indo pra Alasca, do Alasca ele vai voltar pra Las Vegas e vai doar a moto, a CG, que ele fez uma pintura nela, pra um cassino. E esse cara já tá, se eu não me engano, ele tá no Peru agora, em Lima. Foi a última passagem dele. A última mensagem aqui pelo Facebook. Eu tenho acompanhado a viagem dele. Ô, inacreditável, ele tá indo com uma CG 125, nossa, sem absolutamente nada, uma mochila nas costas só. Caralho! Então é isso, eu acho assim, quanto mais simples você tiver e for fazer a viagem, melhor pra você. Você vai, mano, o cara já tá em Lima, pô. Ele já rodou 18 mil quilômetros. Você tem mais algum outro projeto ou você realizou esse e você falou assim, não, agora eu vou vender essa porra dessa Brasília vou ficar tranquilo. Vou ficar aqui em Araraquara pro resto da minha vida. Ah, cara, isso aí, pô, tá em mim, cara. Eu preciso fazer isso, mas daqui a pouco eu vou fazer alguma outra coisa, eu não sei ainda. Ô Ney, quando você não está dentro de um carro indo para um casamento da irmã de algum político boliviano, o que você está fazendo? O que você faz da sua vida? Logo que eu voltei da viagem, né? Eu acabei abrindo uma lanchonete aqui em Araraquara. Faça o seu jabá. Qual a lanchonete? Onde fica? Ela fica aqui em Araraquara, chama Mestre Linguiça. Né? O nome é fantástico. Mestre Linguiça é genial. Inclusive tem o desenho super bacana aqui das linguiças. Mas é isso, agora eu tô com essa lanchonete aqui e eu tô preso aqui, né? A lanchonete, ela toma muito o meu tempo, assim, sabe? Uhum. Então eu acabei perdendo o final de semana, tal, não consegui fazer sair muito daqui. Eu lembro que na minha família tinha uma Brasília também, que sempre quando a gente subia a serra, a bobina esquentava, a gente tinha que parar na bica, tirar a camisa, molhar na bica e enrolar na bobina pra continuar a viagem. Você teve muito problema de superaquecimento de bobina também na sua brasó? Não, por incrível que pareça, esse carro aí eu vi e mexe quando eu tava com ela. Eu pegava estrada, porque é minha noiva, inclusive, de Jaú, e eu saio pra estrada com ela aqui, e eu ando, tipo, 130, 120 por hora. E eu pedi aí, bom, e é um carro que você chora de rir, porque você sai com ele na estrada e o pessoal não me bota fé na Brasília, né? É, né, cara? E essa Brasília, essa minha Brasília era muito bem reguladinha, né? Desse carburador e tal. Então, outro dia eu tava indo pra Jaú, que é uma distância de mais ou menos uns 100 quilômetros da minha cidade, né, onde minha noiva mora, e eu andando na estrada de 120, e aí fui sair para ultrapassar um Civic, e o cara dava chance de ultrapassar. Quando eu saía para ultrapassar, ele ia aumentando a velocidade. Ele não queria ser humilhado. Era uma pista simples, né, e eu saía para ultrapassar, e quanto mais eu acelerava, ele acelerava para não me deixar passar. Cara, aí eu fui ficando puto, né, velho. Eu meti o pé na Brasília, era uma baixadona. Eu cheguei a 150, quase 160 por hora, dando KM nela, e eu passei. Né? É claro que ele deixou, né? Ele deixou porque a mulher dele devia estar beliscando ele pra cacete do lado. Né? A hora que eu olhei pro lado, eu passando o circo, a família inteira me olhando de boca aberta. Né? Tudo horrorizado. É claro que a Brasília tava quase que decolando, né? Ela passou, mas passou que nem... Eu passou rebolando do lado do cara, tá? E a família inteira horrorizada do lado. Dando, imagina as crianças, cara, batendo na nuca do pai, né? Porque a cara da mulher do cara, assim, é, de boca fica aberta. Né? Você queria se separar naquele momento. Ô, Ney, outra coisa que eu achei legal que eu li no teu blog, que você parou, teve que consertar a Brasília em um determinado momento, e o mecânico foi campeão de corrida de Brasília. Procede isso, Ney? Foi, cara, inacreditável. E, inclusive, essa é uma história engraçada também, que eu cheguei nessa cidade, chama Potosí, né? É uma das cidades mais altas do mundo, fica na Bolívia. Eu, quando eu estava chegando na cidade, até pedi informação para um rapaz, né? Estava na estrada, como é que fazia para chegar na cidade e tal, né? E eu vi que foram me seguindo na estrada, né? Aí quando eu parei no centro da cidade, né, que eu sempre vou até o centro da cidade, paro e saio andando a pé pra ver onde fica as coisas e tal, né. Aí veio esse rapaz, né, falou, ô, cara, e de onde você vê esse carro, né, e tal, né, conversando. E o cara ficou, assim, maravilhado com o carro, né. E aí ele me explicou que tinha uma Brasília igual e tal, né, tinha um carro muito parecido com o meu e tal, né. E ele falou assim, ó, vamos até minha casa que eu preciso mostrar meu carro pra você, né. Foi o louco, cara. É, vamos lá. E eu quero ir dirigindo, ele falou. Eu quero ir dirigindo seu carro, né? Caramba. Foi até essa, né? É, nessa altura do campeonato, eu já tava amigo do cara. Eu vi que o cara tinha conversado bastante e tal, né? Ele não iria te roubar. É. E ele foi me levando dirigindo meu carro, né? Ele foi me mostrando os pontos turísticos, tal, da cidade e tal, até chegar na casa dele. A hora que ele abriu a garagem, ele tinha uma Brasília exatamente igualzinha ali, até a cor, tudo. Nossa! E lá também tem esse mito, que a Brasília pega fogo e tal. Então ele não estava acreditando que tinha vindo do Brasil até lá o carro, né? É, peguei muita costela de vaca, um trecho de terra, né? Para chegar no salário, e a bucha do motor quebrou. Então quando eu voltei, fui lá conversar com esse meu amigo que tinha feito amizade, que tinha um Brasil igual a mim, eu expliquei para ele que tinha quebrado a peça e tal. Ele falou assim, ó, vamos lá comigo, eu tenho um cara especializado aqui em Potosí de Fusca e Brasília, né? Eu falei, não acredito, né? Você, é, vamos lá, esse cara é especializado nesse carro, né? Eu cheguei lá, só tinha Fusca, Brasília e Kombi. Pronto, aí eu comecei a conversar com o mecânico, você, meu, aqui, eu acho que o Brasil exportou algumas Brasílias pra lá, pra cidade, não sei, mas na época do cara, ele tinha corrido de Fusca e Brasília. Aí eu olhei, tinha foto do cara mesmo, assim, levantando uma taça, que ele foi campeão de corrida de Brasília na cidade. Eu falei, olha só que coincidência, cara. Bom, Ney, cara, fantástica a tua história. A gente quer agradecer aí você poder ceder esse pouco tempo com a gente. P- pelo quanto a gente se empolgou, assim, dava pra gente ficar rendendo horas, assim, conversando sobre, pra você até nos dar dicas pessoais aqui. Mas, enfim, tem o teu blog, o teu blog tá bem rico também, tá com bastante texto, tá com muita imagem interessante. Eu sugiro a todos aí, a que gostam de viajar nos seus confortáveis carrões, nos seus aviõezinhos de primeira classe, deem uma sacada lá no neyjunior52.x.com, ou caçem no Google Ney Júnior, que vocês já vão achar a história fantástica desse rapaz que saiu de Araraquara e rodou grande parte da América Latina com uma Brasília e uma barra circular em cima. Que história do cacete! Valeu, obrigado por tudo aí. Gostei aí. E aí, eu tô aí, se precisar, se quiser alguma dica, eu tô no Facebook também, Ney Melo, né? Inclusive, quando eu fui fazer a viagem, tinha muita gente com Fusca no Brasil inteiro que entrou em contato comigo, tudo do Fusca e tal, para saber que, como é que faz e tudo mais, como foi o comportamento desses carrinhos na estrada e tal. Ô Ney, qualquer dia eu e o Alexandre a gente vai aparecer aí em Araraquara. Antes de ir pra Bolívia, isso, a gente vai pra Araraquara. É, cara, no Mestre Linguiça. Ah, com certeza. Não, quando vocês quiserem vir, eu tô aqui, chama Mestre Linguiça. Pode me ligar, a gente combina aí tomar uma cervejinha aqui em Araraquara. Fechado, cara, estaremos aí. Valeu, Ney. Um abraço, Ney. Muito obrigado, mais, um grande abraço. Um grande abraço aí, obrigado a vocês por tudo. Ô Walter, temos uma banda nessa semana, uma banda que já deixou de existir, mas é interessante porque ela tem muito a ver com o nosso estilo de vida. A gente que odeia tudo, que é hype, que é bacanão. Uma banda que tem um nome muito bacana, Walter Rezende. Qual é? Hang the Superstars, uma banda de Goiânia. O Hang the Superstars rolou nos BGs do episódio desta semana. Se você conhece alguém que tem uma banda ou se você tiver uma banda, entre em contato pelo nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com. Se você quiser mandar uma sugestão de episódio, como fez o Marcelo Stuart, também entre em contato conosco por esse mesmo e-mail. O nosso podcast está hospedado no SoundCloud. Se você quiser saber o que vai rolar nos próximos episódios para vocês mandarem as suas histórias, é só dar um curtir na fanpage. Então, vão todos pro inferno e até semana que vem. Big out bomb. Big out bomb. Big out bomb.